você conseguiu. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Capivara. Galera que já tá aí no palquinho. Está começando mais um Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor. Nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sua terapia na faixa, sempre às quartas-feiras, depois do Notícias Capivara. Você tem o fino da dor, com o maior da depressão, sofrimento, sofreguidão, para você aqui na Rádio Capivara. Tô sem som. É horrível isso, cara. É muito pesado esse momento, cara, da Rádio Capivara, velho. É muita treta passar por isso, velho. Oh, meu Deus, que dor, que sofrimento. Oh, meu Deus, vamos perguntar se os convidados ilustres aqui da Capivara estão na fossa hoje. Vamos ver, noite de palquinho. De repente, quem está na fossa hoje vai sair no lucro. Como é seu nome, querida? Quer falar seu nome ou quer falar seu codinome? Então fale seu codinome. O meu codinome é Girassol. Girassol, querida. Você está na fossa? Não. Ah, não acredito! Não! Não! A gente está entrando na fossa total aqui, cara. Isso daqui é um poço sem fundo. Então, eu me proponho a me afundar nesse poço. Ah, não! Cara, mais uma que vai, cara. Eu não acredito. Não fui eu que caí. Sei que você entende. E você, meu amor? Como que é seu nome ou seu codinome? Qual? Fale seu codinome. Lírio. Lírio. Que coisa linda, Lírio. E fale pra gente, querida. Você está na fossa? Um pouco. Eu tive um dia ruim ontem. Hoje foi melhor, mas... acho que um pé pra fora, um pé dentro da fossa. E hoje tem palquinho, né, Lírio? Então, de repente, você pode sair da fossa hoje, né? É, não se afunde, mas fique com a gente aqui na dor. Se você também tem uma dor pra ser chamada de sua... suba aqui na Rádio Capivara para contar a sua história de dor antes do palquinho, né? Porque depois tem que ser alegria, né? A gente fingir que tá feliz, né? Tá na fossa, sub? Opa, caralho, cara. Tamo aí na fossa total. E aí, qual que vai ser o som? Pode crer, cara. E o que que você pegou aí para começar a brincadeira? Ô, legal. Vamos aí, então, ouvir um Zequete, né, do show Opinião, com a Nara Leão cantando, é isso aí. Podem me prender. ponho na sopa e deixa andar. Deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Podem me prender, podem me bater, que eu não mudo de opinião. Que eu não mudo de tirando nada, só me resta um compromisso com os dentes cariados da alegria, com o desgosto e a agonia da manada dos normais. O triste em tudo isso é isso tudo, a sordidez do conteúdo desses dias maquinais. E as máquinas cavando um poço fundo entre os braçais, eu mesmo e o mundo dos salões coloniais. Colônias de abutres colunáveis, gaviões bem sociáveis, vomitando entre os cristais. E as cristas desses galos de brinquedo, cuja covardia e medo dão ao sol. Eu vejo um povo verde no meu fraque e as moscas mortas no conhaque que eu herdei dos ancestrais. E as hordas de demônios quando eu durmo, infestando o horror noturno nos meus sonhos infernais. Eu sei que quando acordo eu visto a cara falsa e infame, como a tara do mais vivo dentre os mortais. E morro quando adentro o gabinete, onde o sócio e o alcaguete não me deixam nunca em paz. O triste em tudo isso é que eu sei disso, eu vivo disso e além disso, eu quero sempre mais e mais. Triste em tudo isso é que eu sei disso, eu vivo disso e além disso, eu quero sempre mais e mais. Mais. É, a gente vai ouvir agora sobre ainda sobre a influência de Tom Zé, que passou por essa São Carlos, cara. Ele, né, é uma, fez um showzaço aqui no Sesc, cara. Tipo, meu, é uma hora aqui, velho, que passa e que fica um pouco, meu. E ele fala de uma dor de uma forma bastante peculiar. Talvez boa, cara. Maltratei, sim, maltratei. Na fossa, total, fossa, Tom Zé. Meu coração que bate calado, que bate calado, que bate, bate. Dai, dai, dai. Oh, oh, oh. oi, oi, oi, oi, oi, oi. É isso aí, Rádio Capivara, Rádio Livre. E esse é o Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor, querido ouvinte. Sua terapia na faixa, aqui no pré, fazendo um pré-palquinho. Nada melhor que uma fossa, uma música de dor, um sofrimento, numa pré-festa, né? Nada mais contraditório. E aí, meu querido professor, deu uma sugestão aqui de música, década de 70... Época de ditadura militar, observação, né? É, já, final, todo o nosso, né, passado final, é ditadura militar, fala, né, cara? Até pensar, tipo, meu, essa geração, a gente tá celebrando aí duas gerações, né, do golpe, cara. Sendo que uma geração completa viveu, meu... Viveu, foram 25 anos mesmo, sim, se pensar até a eleição do Collor, né, meu? 64 a 89... São 25 anos, cara. Foi 89? Não, foi depois, né? A eleição do Collor. Ah, cara. Foi mais... Acho que, não, acho quando que foi a eleição do Collor? Acho que sim, acho que foi 89. 90, 90, né? É. E depois mais 25 anos. Ou seja, de... aqui do lado. Collor, Itamar Franco. Tudo próximo. Bom, vamos lá, 79. Walter Franco com Vela Aberta. Lá vai uma vela aberta. visão que desperta anseios de navegar. Meus olhos seguem a vela pela vastidão do mar. Ainda se torna mais bela a expressão do seu olhar, expressão vaga e perdida que eu nem sei como explicar. Nela vejo refletida toda a beleza do mar. Quero os horizontes novos que ele me vai ofertar. Sou irmão dos outros povos para além do mar. Lá vai uma vela aberta se afastando pelo mar. Branca visão que desperta anseios de navegar. Cara, é impressionante, a gente ouve um Tom Zé falando sobre a dor de uma maneira completamente animada, e daí a gente ouve Walter Franco falando sobre a viagem, o mar, o ar, cara, de uma forma super fossa, cara. Sabe que essas músicas são interessantes, né? Nós estávamos falando aqui de Walter Franco, né? São aquelas músicas que a gente sempre passa despercebido, né? Em alguns momentos a gente encontra umas pérolas, assim, como essa, né? Eu sempre toco, assim, Walter Franco, toco Altemar Dutra, faço um passeio por aquelas cantoras, como que é o nome? Aquelas cantoras da década de 50, sabe? E, na verdade, você vê que na música brasileira, as pessoas estão regravando essas músicas que faziam sucesso na década de 50, né, cara? São tudo músicas que tocaram, na verdade. Parece que é meio cíclico, não? Fala, Pilsen. Tá ficando na fossa? Não, Mas é tudo tão cíclico, cara. Tudo se repetindo eternamente. Quem tem alguém na fossa aqui hoje no recinto, gostaria de falar, dar seu relato, fazer seu apelo no palquinho que vai começar daqui a pouco? Se você que está chegando aí no palquinho e hoje você está solteiro e está querendo sair acompanhado do palquinho, suba aqui na Rádio Capivara para fazer o seu apelo para a sua noite ficar um pouquinho mais quente. Não? Não é verdade, Pius? É, como que é? Chegar no palquinho, ficar mais quente e tal, depois da fossa, é isso? Isso, depois de uma fossa. Subir aqui, dar, fazer o seu apelo para corações batendo mais fortes, sim, cara. Você que quer se apaixonar loucamente, sofrer depois com a gente. Sofrimento para você, querido ouvinte. Eu arranjei o meu dinheiro trabalhando o ano inteiro numa cerâmica, fabricando pote. De frente, 10 fundos, construí minha maloca. Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim. Me acompanhar, andaram jogados na Avenida São João, ouvindo o sol quadrado na detenção. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir. Minha maloca, a mais linda desse mundo, ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir. Minha maloca, a mais linda desse mundo, ofereça aos vagabundos que não tem onde dormir. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada. É isso aí. Rádio Capivara 96,1. Ou você pode também acessar aí a gente pelo radiocapivara.blogspot.com.br. Não é, seu professor? Blogspot. É isso aí. E vamos terminando então esse ano a fossa com muito sofrimento, com muita tristeza. Cara, velho, sabe por que, véio, a gente vai terminar agora pra assistir um filme, velho? Cara, pré-palquinho, fosse filme. Meu filme. Só falta, cara, um cobertor. E uma pipoca. Nossa. É isso aí, vamos nos despedindo aqui. Alguém quer dar um recado? Quer mandar um beijo pra sua mãe? É, bueno, mando um beijo para minha mamã. Como que é seu nome? Só pra gente fechar o programa. Nicolás. E você tá na fossa? Estou. Bem, parabéns. Bem-vindo. É isso aí, então. A gente se vê na próxima quarta aí, se a gente sobreviver, né? Esse palquinho, né, professor? E nos vemos próxima quarta-feira. É isso aí. É sempre, esse é o Na Fossa, sempre. Está na Rádio Capivara. É campo isso aí. Batalha. Está em todos os campos.